Ai, ai, o que eu vou dar para minha namorada? Ei, você tá apaixonado mesmo. Vou te dar uma dica para encantar o coração dela. As Joias Paládio está com uma promoção encantada para o Dia dos Namorados. Nas compras a partir de R$ 150, você concorre a um jantar exclusivo no restaurante Crepe Bistrô. Uma noite estrelada, cheia de amor. Ai, ai. E aí, o que acha, hein? Vamos flashar essa promoção? Isso aí, Cupido. Acertou em cheio. Para mais detalhes, acesse nosso site www.joiaspaladium.com.br. Joias Paládio, em todos os seus momentos.